onde estiver, esteja com o teu amigo. Deixa-me rir, essa história não é tua. Falas da festa do sol e do prazer, mas nunca aceitaste o convite. Tens medo de te dar e não é teu que queres vender. Deixa-me rir, tu nunca lambeste uma lágrima. Desconheces os cambiantes do seu sabor. Nunca seguiste a sua pista. No regaço à nascente, não me venhas falar de amor. A vida inteira. Domingo sabe de cor o que vai dizer segunda-feira. Deixa-me rir, tu nunca escutaste esse engenho de que falas com tanto apreço. Esse curioso alambique onde são destilados noite e dia o choro e o riso. Deixa-me rir, ou então deixa-me entrar em ti, ser o teu mestre só por um instante, iluminar o teu refúgio, aquecer-te essas mãos, rasgar-te a máscara sufocante. Pois é, há quem viva escondido a vida inteira. Domingo sabe de cor o que vai dizer segunda-feira. Espero que continue por aí connosco nesta emissão do Portugal do Azalés, emissão 13, que acontece hoje mesmo, quarta-feira, 4 de maio. Eu sou o Diamantino Teixeira e até bem perto das 23 horas quero ser a melhor companhia onde e com quem quer que você esteja. Portugal do Azalés, que acontece aqui nesta sua rádio antena web, todas as quartas-feiras, entre as 21 e as 23 horas. Musicalmente estivemos com o Rui Veloso, o tema Lado Lunar, ainda Lena d'Água, Perto de Ti, e também a voz de Jorge Palma, o tema Deixa-me Rir. É com a voz do saudoso Beto que vamos prosseguir nesta emissão de hoje para ouvir o tema Para Te Abraçar. Logo a seguir, a voz de Ana, do álbum Escrito nas Estrelas, o tema com o mesmo nome. Por último, a voz de Anabela. Nunca me esqueceste, nunca me guardaste num beijo teu. Eu desconheço a vida, eu desconheço o espaço que me encheu. Eu já não desespero, eu já não te venero sem amar. Porque o que existe, existe, mas não fiques triste por falhar. Oh, escrito nas estrelas estava assim. Mas tu me deste atenção, tomaste conta de mim. Por isso minha intenção é prosseguir sempre assim. Eu senti meu tesouro, não sei o que é você. Agora presta atenção, sem ti eu não sei viver. Caso do acaso bem Antena Web. Sintoniza-te, sintoniza-te, sintoniza-te, sintoniza-te. Um fim de dia assim, no sabor de um vento do sul. Chegando ao mar, desvendando o gosto. Nesta emissão do Portugal de Lens a Lens, recordamos então a voz de Beto, tema Para Te Abraçares. Ouvimos ainda Ana, escrito nas estrelas, e também Anabela com Cais de Abrigo. Vamos continuar nesta emissão do Portugal de Lens a Lens. Hoje é quarta-feira, 4 de maio, ano de 2011. Musicalmente vamos prosseguir nesta emissão de hoje com Dina. Há sempre música entre nós. Depois, a voz de João Pedro Paes, a palma e a mão, para ouvir, por último, Jorge Fernando. Umbadá. Venha daí connosco, até bem perto das 23, até bem perto das 23 horas, assim é que é. Esta é a sua emissão do Portugal de Les a Les, que acontece aqui na sua rádio Antena Web, todas as quartas-feiras, entre as 21 e as 23 horas. Pela manhã sinto a vontade de cantar. Acordo a voz, agarro a música no ar. Não sei bem se é por magia ou se é mesmo assim. Há sempre música dentro de mim. Não chores não, quando a tristeza te doer. Acorda a voz, canta uma música qualquer. Qualquer música tem magia. Há na música uma alegria que vibra lá dentro de ti. Há sempre música entre nós. Não chores, não, acorda a voz. Cantaremos até o dia nascer. Gastei mais que as palavras,

é um momento que dedicamos à música erudita. Durante 60 minutos, conheça as obras dos grandes compositores de outros tempos e da música contemporânea. Conheça também os intérpretes dessas mesmas obras. Quarto Andamento. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com a locutora Joana Santos, na sua rádio Antena Web. Antena Web não esquece as novelas radiofónicas e, por isso, transmite diariamente O Homem Sem Passado, uma radionovela brasileira, original de Raimundo Lopes, que chega até si de segunda a sexta-feira. O Homem Sem Passado, de segunda a sexta, à 1:30 da tarde, na Antena Web. Já estamos de regresso para dar início à segunda parte da emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Portugal de Les a Les, que acontece aqui todas as quartas-feiras entre as 21 e as 23 horas com seleção musical, a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Quero para já falar-lhe do próximo convidado de Tempo de Antena, um programa de Carlos Bonaparte. Não perder, na próxima sexta-feira, às 17 horas. Este é o próximo convidado de Carlos Bonaparte. Chama-se João Claro. É não perder na próxima sexta-feira, em Tempo de Antena, às 17 horas, Carlos Bonaparte, à conversa com João Claro, aqui na sua Rádio Antena Web. A não perder então na próxima sexta-feira às 17 horas, a entrevista com João Claro. Entrevista com Carlos Bonaparte no programa Tempo de Antena. Entrevista com Carlos Bonaparte? Não, entrevista de Carlos Bonaparte a João Claro. Vamos nós prosseguir também nesta emissão do Portugal de Les a Les. Vamos prosseguir agora com uma voz que já por cá não passa há muito, muito tempo. Chama-se António Sala. O tema, Velha Estrada. Depois, os Green Windows com A Festa do Zé e Janita Salomé, Saias do Freixo. Fico por aí, eu volto daqui a pouco para mais dois dedos de conversa. Enquanto isso, continuo a contar com a sua preferência, não só na Rádio Antena Web, como também nesta emissão do Portugal de Les a Les. Estrada sem partida e sem destino, mas já fui rainha por mil homens palmilhada. Era a ligação de cidades que não digo, porque me esqueceram e esquecendo me humilharam. Sou uma velha estrada, já fui grande e percorrida. Homens e mulheres como o vento me voaram. Era a ligação de pessoas e destinos. Zé Soldadinho regressou feliz, domingo ao Algarve, para cada fronteira, a festa da gente que sabe o que diz. Vieram amigos tocando guitarra, e a festa do Zé começou em farra. Chegaram as moças e abriram-se as mantas, e a festa do Zé começou às tantas. Sanfona e bailou-se o vira, e as velhas da terra entraram na dança. Parece mentira, parece mentira. Acabou-se a guerra na Guiné-Bissau. Zé Soldadinho regressou feliz, domingo ao Algarve, para cada fronteira, a festa da gente que sabe o que diz. Quando ouço os cascavéis, lembra-me aquela Vamos ficar agora com música bem mais calma nesta emissão do Portugal de Les Les. Um artista que está a chegar agora ao mundo da música chama-se Bruno Silva. O tema Aquilo que nos fez sonhar, tema também que dá nome ao seu primeiro trabalho. Depois, para ouvir a voz de Lara Lee, Eu Gosto Tanto de Ti. Por último, Paulo Gonce, o tema Jardins Proibidos. Vamos ficar consigo até bem perto das 23 horas. Esta é a emissão do Portugal de Les Les. Ser feliz, preciso da luz do teu olhar. Um dia com um sorriso teu é tudo o que me faz despertar, é tudo o que me faz viver. Eu nunca soube enganar o coração. Preciso só poder te abraçar, sentir esse calor que é só teu, sentir esse teu beijo que é meu, é tudo o que me faz sonhar. Eu nunca soube enganar o coração. junto de ti. Como sola malvorada, como a lua mal no ar, como a terra mal mar. E não consigo amar-te mais, ninguém consegue. Gosto tanto de ti. Eu faço tudo por ti. Deixo ao lugar mais profundo. Subo a mais alta montanha. Gosto tanto de ti. Eu gosto tanto de ti. Antena Web, sintoniza-te. Quando amanheces, logo no ar se agita-nos sem crer. E mesmo de vem devagar para te ver. E já rendido sem mim há vencido desse jardim onde só vai quem tu quiseres, onde és senhora do tempo sem fim, por minha cruz, joia de luz entre as mulheres. Quebras o tempo nesse gesto sem pudor, rasga-se o céu e lá vou eu pra me perder, pra me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim, ardem ainda muita música para lhe oferecer até ao final desta emissão do Portugal de Wesley. Mais três temas para lhe apresentar-se, mais três vozes da música portuguesa: José Afonso, Maria Faia, ainda Vitorino, Menina Estás à Janela e Pedro Barroso. Tão mulheres são as vozes que se seguem nesta emissão de hoje do Portugal de Wesley. Eu não sei como te chamas, ó Maria Faia, nem que nome te hei de eu pôr, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Cravo não que tu és rosa, ó Maria Faia, rosa não que tu és flor, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Chamar cravo, ó Maria Faia, que te estou a engrandecer, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Chamo-te antes espelho, ó Maria Faia, onde espero de

Estamos já a caminhar a passos largos para o final da emissão de hoje, emissão de quarta-feira, 4 de maio, ano de 2011. Ainda tempo para ficarmos com a música do baile nesta emissão de hoje. Vamos ficar para já com os Texas Band, depois Hino das Loiras e os Diapasão. Volto depois então para as despedidas, porque é com a música de baile que vamos terminar esta emissão do Portugal de Les a Les. Se não esqueceste o amor que me dedicaste e o que escreveste nas cartas que me mandaste, esquece o passado e volta para o meu lado, porque já estás perdoada tudo que me chamaste. Volta-me a querida, mas volta como disseste, me arrependida tudo que me fizeste. Haja conversa, já basta para tu castigo. Esse rapaz que andava às voltas contigo, se é como terá feito, minha boa, toma cautela, porque eu aceito vida e casos como ele. Olhos, podes crer, não te divido com ele. Se eu contigo viver, sabendo que gostas dele, só o que eu peço nele, recordação. Sei que mereço paixão. Deixa ficar o teu retrato comigo, para eu julgar e ainda vivo contigo. Deixa ficar o teu trato comigo, para eu julgar que ainda vivo contigo. Mulher loira, melhor e preferida, carinhosa e definida, tem poder de conquistar. Maliciosa, tem a força da paixão, quando toca o coração, temos que dela gostar. A mulher loira, linda por natureza, tem um toque de beleza, igual a ela não há. Eu não concordo com o dito popular, pois a loira não é burra. Tem preguiça de pensar. A loira não é burra, a loira não é burra, a loira não é burra. Tem preguiça de pensar. A loira não é burra, a loira não é burra, a loira não é burra. Tem preguiça de pensar. A mulher loira

estava-me arrotado e ela perguntou: meu bem, o que aconteceu? Conta que eu quero saber. Tu acordaste gritando, chorando.